Eu sou o Ivan de Freitas! Eu tô puto pra caralho, porque olha o que aconteceu. Eu fui dormir tarde ontem e acordei muito cedo. Eu tenho essa maldição. Caralho, tamo junto. Então, mano, eu acho que estamos aí encontrando um padrão de ex-gordos, então, hein? Porque, mano, não, faz uns 3 meses que eu não sei o que é dormir. Também. Mas eu queria voltar a conseguir dormir, eu não consigo, brother. Todo domingo eu falo, caralho, vou acordar 4 horas da tarde, foda-se. Da 8 horas da manhã eu tô acordado. Será que é por isso que sempre falam que o gordo é um cara mais feliz do que o magro? Pode ser, mano. Além de comer o que quer, você dorme mais? Ô, eu não consigo. Sério, todo eu falo, vou acordar amanhã a tal hora. Das 7, 8 horas eu já tô acordando sozinho. E aí eu vou, faço aquele pips, né? Porque eu sempre acordo com vontade de fazer pips. Aí eu pego o celular, dou um bisu no Twitter, eu dou um bisu no Instagram, aí não sei o que, não sei o que. Aí eu não consigo dormir mais. Então, aí, mano, eu falo, já tô fudido mesmo, vamos fazer as coisas, né? Fazer o que importa nessa vida. Mas, pô, se tiver, já tomei aquela merda de melatonina, tá ligado? E os caras falam, melatonina é bom pra dormir, ajuda. Mano, não adiantou nada. Comecei tomando 2, que foi a orientação que tava no rótulo. Eu falei, não adiantou porra nenhuma, vou tomar 4. Aí tomei 4. O que você faz, afinal? O que você faz? É um bagulho que ajuda no sono. Os José suplementa aí vão explicar, mas ajuda a dormir. Todo mundo fala, melatonina ajuda a dormir melhor. Não sei nem se é verdade ou se é placebo só essa porra, mas a maior galera que eu conheço toma. Mano, em mim não fez diferença nenhuma. Eu acredito que tem a mesma reação do glorioso suco de maracujá, tá ligado? Que a galera fala, garela, soletrando. Que a galera fala, toma suco de maracujá que ajuda a dormir. Mano, tomei isso daí e não adiantou nada. Então, se algum ouvinte tiver alguma receita infalível da vovó pra ajudar a dormir, me manda, porque tá foda. Esse do maracujá, tipo, já até uma parada que vendia no Google, acho, maracujina. Ainda maracujina, vende maracujina, clássico pra caralho, deve vender. Maracujina, deixa eu ver aqui se tem ainda. Maracujina, o que que é essa porra, afinal de contas? Mano, deve ser suco concentrado. Pô, maracujina... Maracujina é com G, mano. Tô muito errado isso aí. Você escreveu com J, né? Eu também. Maracujá é com J, caralho. Eu também vi seca aqui no Google. Aí ele já deu. Você quis dizer? Não, eu quis dizer com J mesmo, porra. tá querendo isso? Exatamente assim. Tá querendo me corrigir, filha da puta? O G é um lance do jogo comum. É um erro comum. Deixa eu ver aqui. Se você bota maracujina com G... Ele dá... Deixa eu ver aqui, dá 123 mil resultados. O com J dá 31 mil. A diferença não é tão grande assim, não. Não, então, porque é uma marca bem forte, mano. Quando você digita uma parada errada, dá, tipo assim, 40 resultados. Aí a grafia certa é 2 milhões, entendeu? Sim, mas a maracujina é investir. Falei. Não, desenvolve aí, o que você ia falar? Me segue agora. Quando você procura algo e dá, tipo, 50 mil resultados, alguém vai lá nas páginas lá atrás? Tem uma última página? Mano... Tempo, mas eu acho que o cara não. Ninguém passa da primeira página hoje em dia, mano. Isso aí seria o melhor lugar pra esconder alguma coisa, sabia? Porque ninguém chega ali. Não, nem na segunda. Cara, hoje em dia, se você procura maracujina e você não acha, você não vai procurar outro lugar que tenha maracujina. Você vai procurar outra coisa que também faça dormir, tá ligado? A gente tá num mundo que você quer tudo muito rápido e você quer resolver. Você não vai ficar passando página. Ah, deixa eu caçar aqui, onde que vende? Não precisa nem comprar nada, não. Existem altos remédios, remédios caseiros, remédios, sabe, aquele. Remédio caseiro. As soluções alternativas, por exemplo, uma punheta. Mano, te falar comigo pode... não tá funcionando, não, hein, mano. O cara pode bater a punheta. Eu achava que era preocupação por causa da parada do apartamento, tá ligado? Porque nem eu tava, você fica naquela ansiedade. Vai dar certo, não vai dar certo, meu Deus, documento pra caralho, não sei o quê. Mas aí deu certo e eu acho que traumatizou. E a parada continua. Traumatizou. É, eu continuo. Você acostumou. Esse é o seu modo default, né, da parada já. É, então, teve dia que eu não dormi, mano. Quando eu tava nessas loucuras do apartamento de sair ou não sair, teve noite que eu virei. Eu deitei, sei lá, 2 horas da manhã. Aí eu ficava rodando, caralho. Pensando, caralho, documento, não sei o quê, essa porra vai dar errado, blá, blá, blá. Aí quando eu ia ver, já tava o sol, tá ligado? Aí eu falava, foda-se. Aí eu virei várias noites na época que tava na aprovação ou não do consórcio e tal. Mas aí deu certo, agora só tô esperando, tudo é nóis, tudo é vida. E mesmo assim eu fico nessa de, caralho, o que tá acontecendo? Preciso dormir, não consigo. E o foda é que eu não fico pensando em nada, tá ligado? Eu quero dormir e acordar tarde. E simplesmente eu acordo cedo, sem motivo nenhum. É muito ridículo isso, mano. Cara, aí é uma merda. O cara que tem que acordar cedo, se liga, o estudante que tá na faculdade, tá fudido, o cara que vai pro trabalho 4 horas da manhã. Com e depois vai pra faculdade. É, e depois tem que ir pra faculdade, volta tudo fudido, chega em casa e dorme em 2 minutos, ele deve estar muito puto ouvindo isso, tá ligado? Que o que ele queria era só ter a chance de poder acordar mais tarde. E aí eu posso, só que eu não consigo, isso é uma merda, mano. Mas eu posso naquelas também, porque semana passada mesmo eu me meti numa reunião, abraço, Rodrigo Cunha, GRF, 1 hora da manhã eu tava no Skype, 1 hora e meia em reunião de projeto que tá pra rolar, não sei o que, telerão. Então, mano, é foda, a vida tá... Assim, às vezes o cara escuta, caralho, pode dormir até tarde. E acha que vagabundo não faz nada, tá ligado? Até pra gravar aqui, ó, a correria que é. A gente, caralho, tá falando não sei o que, cadê as notícias, blá, blá, vamos gravar. Já é foda de parar 1 horinha por semana. Porra, né? Nem me fala, mano, tá complicado. É que todo dia é uma loucura diferente, todo dia tem uma merda. Caralho, são 1 da tarde, Evandrinho, vamos pras notícias. Vamos, que tem coisa pra fazer. Contigo, eu não demoro. Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Ah, eu tenho certeza que você tem um crush, mas esse é supremo. É um crush especial. Sabe qual é a diferença entre você e o Cubo Mágico? É que o Cubo Mágico existe. Evandro, enviado pra nós diretamente, quem foi o malandro? Foi o amigo Carlos Gabriel, arroba CG Azeredo. Clássico, aqui, família ó, do Espírito Santo. Sim. Com salários de até 7 mil, servidores da UFES, eu acho que pronuncia UFES, né? Porque tá em minúsculo. É assim que pronuncia? Sim. Deve ser. Ufis. Dizem estar ociosos. Jogamos bocha. Maior jogo de bicho velha. Não, serviço de manutenção. Essa notícia é o tapa na cara da sociedade, caralho. Porque o país tá em crise, tá todo mundo fudido. Maior índice de desemprego nos últimos anos, caralho. Vagabundo vem me falar que não faz nada e joga bocha e ainda ganha dinheiro. Puta que pariu, mano. Serviço de manutenção que antes eram deles, agora é feito por terceirizadas. Ufis disse que por conta da idade, os funcionários ficaram com funções mais leves. Eu tô entendendo já o que aconteceu. Eles terceirizaram a porra toda, mas deixaram os caras ainda recebendo dinheiro. E aí, pra que terceirizar então, caralho? Mano, é foda, porque não é pouco dinheiro, caralho. 7 mil malandros, velho. 15 servidores da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, com salários em torno... Não devia ser tudo maiúsculo, porra? Tá incomodadaço, né, Pasquale? Eu tô. Tá errado isso aí, mano. Eu acho que era pra ser sigla, tem que ser tudo maiúsculo. Se é o nome, devia ser tudo maiúsculo. Igual o USP. Com USP salários é tudo maiúsculo. Em torno de 5 a 7 mil reais. É o que eu tava falando. Reunião, eu tô aqui em reunião 1 hora da manhã, me fudendo, trabalhando que nem um cachorro, não ganha metade disso, caralho. Isso é louco. Não, você e os caras jogando bosta. Não. Evandro, você tá fazendo isso tudo e você tá pagando o salário deles. Exato. Contam que estão ansiosos porque não há serviço pra eles. Foram honestos, pelo menos, a admiração na cidade. Segundo os funcionários que ocupam cargos de manutenção e são efetivados, o trabalho... Ou seja, o cara tá lá e não vai sair nunca mais. Mano, o cara tá aposentado sem tá aposentado, esses caras aí. Não, totalmente. Você sabe da história do aposentador? Até jogo de velho tão jogando, porra. Você sabe da história de como surgiu a aposentadoria, isso? Não sei não, como que é? Conta aí. É que nego foi na Alemanha, século XIX, eu acho. E aí tinha as fábricas lá e tal. E aí os caras falaram, meu... Se... Porque foda assim, não é ser preconceituoso, mas você vai ficando mais idade, a gente pede mobilidade, a virilidade de fazer as paradas. Mano, não tem nada. Não é porque, mano, um jovem de 20 anos que acabou de se formar, tá ali, em sua plena condição física, vai fazer um trabalho, se for um trabalho braçal principalmente, mais produtivo do que um senhor de 80 anos. Isso é normal. E aí o que acontecia? Tinha as fábricas na Alemanha, e aí tinha muito. E conforme a galera ficando idoso, os caras não podia simplesmente mandar embora. Ei, você tá velho, não serve mais pro serviço, e vamos te mandar embora. E aí a ideia foi de fazer uma vaquinha entre todos os outros funcionários da empresa e falar: ó, a gente mantém o seu salário. Você não precisa vir mais, obrigado por todos esses anos que você prestou aqui pra gente. E aí o cara era desligado, só que ele continuava recebendo o salário como uma vaquinha da galera que trabalhava com ele. E aí, conforme fosse passando o tempo, isso meio que se desvirtuou, né? Porque tem gente que consegue aposentar sem nunca ter trabalhado. Isso eu acho uma loucura foda. Como assim, mano? Tipo Lula? O Lula é aposentado, nem manjo, mano. Mas o cara. Mas é, o Brasil, talvez você esteja falando bosta de novo. É, interceda aí Celso Pinto ou Gabiru, quem manja das diretorias. Mas no Brasil, basta você pagar. Diretorias, tem a direção e as diretorias. Basta você pagar o glorioso INSS para você conseguir uma aposentadoria algum dia. Então, se o cara é um playboy, vamos supor que eu fosse um playboy que nunca tivesse trabalhado e meu pai tivesse dinheiro, eu podia desde, sei lá, 18 anos pagar o INSS, e aí quando eu chegar na idade X, que agora acho que é 98 anos, de acordo com a nova lei, eu conseguiria me aposentar sem nunca ter trabalhado, tá ligado? Então meio que deram uma desvirtuada no conceito da aposentadoria e tudo mais. Aí é foda, esses caras estão, tipo isso que eu falei, eles estão aposentados sem estar aposentado. Porque ganhar pra ficar jogando Bosch até eu queria, porra. Porra, quem não queria, caralho? Você tá pagando ele. Aí continua aqui. Sem nada pra fazer, eles contam que passa o tempo jogando Bosch. Em nota, a UFS respondeu que esses servidores, por causa da idade, foram redirecionados pra fazer a supervisão de terceirizados ou trabalhos administrativos leves. Desde o início do ano, a UFS reclama da queda do repasse pelo governo federal, que diminuiu em 33%. Do que tá reclamando se tem gente... 33,3%, porra. Mano, fela. Em virtude desse corte, o mato... Pera, deixa eu ver aqui um negócio. O mato alto. Caralho. Vai. O mato alto e a falta de limpeza do campo é a reclamação de quem usa universidade. Ou seja, tá tudo fudido lá e os caras universitários... Terceirizaram. Alguém chegou e falou: aê, véi arada, vocês não estão limpando essa porra direito. Vamos contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço. Aí o governo federal foi e deu uma cortada de um terço da verba. Então, sei lá, se os caras recebiam 100 mil por ano, já vai receber 70 mil. Beleza. Aí o trabalho atual do velho é o quê? Jogar bocha e passar falando: esse mato aqui não tá muito bem cortado não, hein? Aí ele preenche o relatório, manda lá pra direção da universidade e vida que segue, tá ligado? Pelo jeito é. Mano, e o país do jeito que tá precisando de dinheiro, escolas e... Mano, malditos petralhas. Malditos petralhas. Aí continua aqui. O cuidado com o espaço público não está muito agradável. Poderia ser bem melhor. A noite aqui é bem deserto. Isso pode prejudicar até a questão da segurança. Disse o servidor público Danilo Oliveira. Caralho, só tem gente que trabalha pro governo nessa porra. Essa notícia tá tudo... Não, mas peraí. Esse cara do servidor público, ele tá se referindo... Esse é um cara que trabalha lá? Sim. Ou que frequenta, pelo menos. Estudante, olha lá. É um estudante, mas que também é um servidor público. É isso que eu pensei, porque ele tá reclamando da situação. Entendi. Ele não é o cara que trabalha... Foda. Porque essa matéria tá tudo que há de melhor no Brasil. Porque você tem má administração, fazendo tudo errado. Os caras contrataram terceirização, mas aí mantiveram os empregados anteriores efetivados. Então só estão gastando a mais sem nada. A parada continua sendo mal feita, cortes orçamentários... Gente na vagabundagem, vão entrevistar o cara e é outro maluco que trabalha pro governo. Que também está mamando na teta do governo. União das Repúblicas Socialistas Brasileiras, essa porra. Eu tenho sentido muito abandono quanto ao estudante Marília dos Santos. A limpeza das áreas verdes, que era feita todo mês ou a cada dois meses, agora está sendo feita a cada três ou quatro meses. O contrato de limpeza também foi reduzido. Faxineiras foram demitidas pela empresa terceirizada. Para quem ficou, o trabalho aumentou. Ou seja, eles conseguiram... Você vê como a parada estatal é extremamente bem... É gerenciada, né, mano? Ai, que aí nego é a favor dessa porra ainda, vai tomar no... Os caras fizeram tudo errado. Mano, não, mas aí é o básico. Algum diretor, a diretoria da universidade... Chega a ser sensacional. Mano, como eles conseguiram errar tudo. Eles erraram tudo. Se passasse pra nós esse dinheiro, falar: ó, a gente tem esse problema e essa galera aqui, o que a gente vai fazer? Era capaz de eu e você fazer uma administração melhor desse dinheiro aí, mano. Porque, porra... Pelo amor de Deus, né, mano? A gente, a pior das hipóteses, atrasa o podcast uma semana. Os caras estão há meses sem capinar a parada, porra. E os caras parados sem fazer porra. Não, e vagabundo ganhando 7 mil pra jogar bocha, cara. Isso que... Porra, tá tudo errado, mano. Eu tô louco? Tá tudo errado. Oh, não. Vê a declaração de baixo, ó. Puta que pariu, mano. Não faço nada. Calma aí, eu tô chegando lá. Teve vez de eu pegar 25 banheiros, tudo por minha conta. E aí a gente não dá conta direito, porque é muito banheiro pra uma pessoa só. Pra uma pessoa... Pessoal. Porra, G1. Disse uma servidora da limpeza. Enquanto de um lado há funcionários sobrecarregados, do outro, funcionários efetivos passam dias sem fazer nada. Eles contam que não há serviço pra eles, já que o trabalho poderiam fazer já é realizado por empresas terceirizadas. Mas isso, mano... Não, beleza, a universidade tá cagando. Isso. A universidade tá cagando fodamente na administração e da coordenação da galera aí. Mas os caras também, vou te contar, hein. Porque é o seguinte... Você fazer o quê, mano? Não, mas porra, você tá lá, você trabalha, sei lá, na época que você trabalhava no sex shop. Você chega... Não, vamos pôr um exemplo, tentar pôr um exemplo real. Aí você tinha X funções que você tinha que fazer, beleza? Aí, certo. Do nada, seu chefe chega e fala: aí, precisa fazer mais nada não. E aí o trabalho dobra e eles colocam outro maluco lá pra trabalhar. Aí você vai lá ficar o dia inteiro... fazer as coisas que você fazia antes. Aí você vai lá ficar o dia inteiro sem fazer nada no Twitter jogando GPD-XD. E você vê do seu lado o maluco se matando que nem um cachorro. E você fala, tá ok com isso. Você fica de braço cruzado e fala, puta, não me deu nada pra eu fazer. Tá complicado. Porra, mano. Caralho. Olha só, eu dou um leve crédito, porque eu presumo que talvez o que tá acontecendo é que os caras não estão nem vendo essa situação, porque eles trabalham em outro departamento, outra região. Os caras estão preocupados em limpar o campo de bocha, rapaz. Não estão vendo, não tem como, mano. Não tem como, Easy. Rádio Peão é foda. Rádio Peão é maior que a CNN, mano. Você acha que essa tia da limpeza desterizada aí que tá falando que pô, 25 banheiros sozinha, você acha que ela não tá reclamando pra todo mundo que passa? Duvido, cara. Não faço nada, não dou um serviço pra... Peraí, começa de conversa. A gente tá falando de pessoas que fazem limpeza, isso? Todo mundo envolvido nessa história. A gente que faz essa limpeza e manutenção. Aparentemente sim. Era uma galera, mano. Eu vou largar... Mano, os caras estão ganhando 7 mil reais. Concurso é isso aí, caralho. Como assim? Pra limpar... Caralho. Pra limpar naquelas... É, pra limpar com muitas aspas a cada 4 meses. Ah, mano, o Brasil é maravilhoso. Assim eu quero também, caralho. Então tem ali, ó. Continua lendo. Embaixo fala, não é só a galera da limpeza, não, ó. Vamos lá, continua. Volta, mano, descendo. Tá porra, vai. Lê. É legal que os caras que não querem, ó. Eu falei assim, pô, os caras estão sendo honestos, vai admitindo isso, mas na verdade você vê que ninguém tá querendo, ó. Não faço nada, não dão serviço pra gente. Eles passam o serviço pro pessoal da empreiteira contra um servidor que prefere não se identificar. Lógico, né? Ele não vai pôr o nome dele pra gente achar ele no Facebook. Outro funcionário confirma, não delega. A gente espera o serviço chegar. Só que adianta os caras não se identificar se agora a gente sabe que a universidade... É, só tem vagabundo. É só passar lá e ver quem são os vagabundos jogando bosta. Tem 10. É um desses 10 aí, ó. Demite todo mundo. O grupo de funcionários ociosos tem pintor, eletricista, bombeiro hidráulico, marceneiro, por exemplo. Todos são contratados e efetivados há mais de 30 anos. Então, aí que tal? Tá. No Brasil tem um negócio glorioso chamado Fundo de Garantia. Talvez a universidade tenha falado, caralho, se for mandar essa galera embora agora, a gente vai tomar um rombo de ter que pagar o Fundo de Garantia desses vagabundos, dessas porra jogando bocha aí. Fica mais negócio. Barato, deixa... Fica mais barato ficar pagando eles mesmos. Cara, parece aquela história do cara que rouba um cartão de crédito da mulher dele e o cara não denuncia porque o ladrão tá gastando menos que a mulher. Sim, porque, mano, 30 anos de... Maluco, 30 anos de servidor público, os caras ganhando essa faixa aí de 5 a 7 mil, esses caras devem ter um dinheiro monstruoso pra receber. E aí a faculdade vai deixando. A faculdade é foda. Chega pros caras e fala, joga, mas joga só ali atrás pra ninguém ver e tá bom. Faz um muro, tá ligado? Levanta um muro, a galera acha que é tipo nova lanchonete. Não, é o bocha lá o do... O campo de bocha. Coberto, caralho. Não, e o melhor é o seguinte, olha só. Voltando aqui, na época a gente trabalhava, não tinha mato, não tinha nada, tudo pintado, tudo varridinho. Conta um servidor, outro. Mas você sabe que você podia ainda pegar uma vassoura. Então, é o que eu tô falando. É errado dos dois lados, tá ligado? A faculdade tá fazendo bosta, mas os caras também não estão nem aí, mano. Caralho. Os caras querem que se foda. Olha lá, ó. Claro, depois que terceirizou, ficamos esquecidos. Uhum, você deve estar. Nossa, deve nem dormir de ir trabalhar e não fazer nada e ganhar 7 mil por mês. Eita, caralho. Porra! Vai, mano, continua, por favor. Eu sei o que você vai falar. Eu tô chegando lá. Fica logo em seguida, eu sei o que você viu. Eles dizem. Não, ó, outro conta que as empresas terceirizadas agora fazem o serviço que eles eram deles. Depois que terceirizou, nós ficamos esquecidos. Aí continuamos. Eles dizem que estão na situação há mais de 10 anos! Mano, pelo amor de Deus, caralho. Os caras não quantos? É de hoje. São quantos? Não fala a quantidade. 15, são 15. Peraí. Cabe calculadora.exe. Aí tem lá 15 vagabundo vezes entre 5 e 6 mil. Vamos pela metade de 6. Então, 15 vagabundo vezes 6 mil vezes 13, porque tem o 13º. Caralho. Vezes 10. O Estado gastou 11, quase 12 milhões de reais. Eita porra! Nada! Mano, fazendo nada não, tá jogando bocha. Pelo menos pega esse. Nossa, os caras estão 10 anos! Monta a seleção! Monta a seleção nacional de bocha! Easy! Monta a seleção de bocha pelo menos pra gente ganhar as medalhas, cara. Aproveita esses caras de alguns dias! Vai se fuder, mano! As Olimpíadas da terceira idade aí, cadê? Não tem não? Estamos perdendo a medalha de ouro nas Olimpíadas, ó. Meu Deus, mano, 10 anos. Tá quase. Porra. E os caras não têm outras várias benesses além do salário? Tem, servidor público, tem. Dependendo da função, tem benefício pra caralho. Mas caralho, malandro do céu. Caralho. 10 anos o cara tá. 12. Ouvinte, amigo ouvinte, deixa eu chegar aqui pertinho do microfone, amigo ouvinte. O Estado pegou 12 milhões. Se bem que esse dinheiro é dos cofres da estaduais, como é que é? Federal. O Estado, o nosso glorioso Estado brasileiro, pegou quase 12 milhões, e a gente tá nem incluindo as outras benesses que o servidor público tem acesso. 12 milhões! Mano, é muito dinheiro, caralho. E fez uma montanha, imagina uma montanha com várias notas de um real, dá uns 40 andares essa porra. Espero eu que pelo menos os caras sejam pró na bocha, mano, que se for os nego ruim aí, depois que pariu. Você sobrevoa esse dinheiro com um helicóptero, joga gasolina e joga um isqueiro. Foi isso que o Estado fez com seu dinheiro. Que sensacional, vamos continuar aqui. Tá louco, mano. Não, isso só piora. Mas os servidores contam que na realidade a rotina deles é bem diferente. A gente almoça, depois vai jogar bocha e vai passando de tempo jogando bocha até a hora de ir embora. Mano, o cara chega, eu conto como é que foi o jogo do Corinthians e tal, beleza. Aí vai almoçar, meio-dia. Aí ele volta uma hora, fica jogando bocha até as 5h30 e sai fora. Será que esse maluco tem a cara de pau de falar assim pra esposa: pô, mulher, tô indo trabalhar? Pra ele passar de casa. Pode... Ela já faz a cara do neguinho lá, tá ligado? Trabalhar. Vou lá pro clube de bocha. O clube de bocha pago pelos otários aí. Mano do céu, 5 pau por mês, meu Deus, mano. Aí, continua aqui. Mano, tomara que com essa notícia aí eu fico com certa pena dos caras, mas vocês já tiraram bastante dinheiro sem fazer porra nenhuma, então tá na hora de cair de parada. Correu dinheiro pra caralho, beleza, porra. 10 anos. Outro funcionário garante que a idade não é um problema, como afirmou a UFES. Eu me sinto bem pra trabalhar, só não tem serviço. Agora a UFES contratou uma parceria com a Secretaria de Justiça, Sejus. 20 internos do sistema prisional estão trabalhando com pintura, limpeza. Caralho, pegaram os detentos? Pegaram os detentos, lá. Aí sim, aí melhor. Enquanto isso, servidores experientes lamentam em não poder trabalhar. Era melhor trabalhar do que ficar parado, diz um deles. Mas não quer se identificar e não quer fazer porra nenhuma. Que lógico, né? Não, que problema. Não pega um pincel pra pintar ali o reboque da parede, filho da puta. Queria eu estar com o problema desse cara, hein, mano. Tá recebendo e, caralho, não me deixa trabalhar. Que triste que eu tô. Olha, continua. Diante da situação de abandono da UFES, os estudantes da universidade estão se mobilizando em uma rede social para um mutirão para capinar o mato que toma conta do campus de Goiabeiras em Vitória. Vai ser no dia 1º de julho. Já rolou, essa notícia é antiga, então, né? Já rolou. Então, pelo jeito, não adiantou de nada essa porra, porque faz tempo e... Cadê? Que houve? Cadê o update? Não, tô há 10 anos, mano. Você acha que uma notícia no G1 vai mudar alguma coisa? É verdade, né, mano? O cara tá mal. Espero eu que agora que rolou essa denúncia nesse grande veículo de mídia do Brasil, que é o MPB, algo será feito. Mano, esses caras vão ser linchados, não é possível. Caralho, pode crer. Será que a gente tem algum ouvinte que é estudante dessa gloriosa universidade? Que vai lá e tira foto dos caras tirando... O cara jogando bocha, por favor, mano, manda pra gente. Puta que pariu, ó, no esculacho os caras não hostilizem nada, mas se alguém mandar pra gente uma foto... Tira selfie, tira selfie. Dizendo assim, MPB, tira selfie, eu quero ver um papelzinho escrito MPB, tá bom? MPB, obrigado, Brasil, no papel. O velho agradecendo que ele tá recebendo sem fazer nada. Eu quero, faço aqui, se você mora em, onde é que é isso? Em Vitória, né? Nem que você não precisa nem estar lá, não. Só dá uma passada lá durante o horário de expediente, você vai ver os velhos jogando bocha lá. Eu quero o vídeo disso. Eu quero uma foto, eu quero... Manda isso pra nós! Retrato. Mano, os caras... Vai se fuder, 10 anos, caralho. Incrivelmente, eu acho que essa notícia... Ainda bem que a gente tá fazendo esse trabalho, como você falou, de divulgar, porque, milagrosamente, essa notícia tem 11 comentários. Então ela não foi muito divulgada pela grande mídia. Pois é, tu falando, tá faltando a nossa... A nossa denúncia. Ó, o cara faz a denúncia aqui, ó. Quer ver? É, Rodrigo Barros, que vergonha. Os caras querem trabalhar e são impedidos? Verifica o que há por trás dos contratos dessa empresa terceirizada. Por que deve ter rolo? Quer trabalhar o caralho. Vamos na seriedade aqui. Se quiser, você tava trabalhando, filho da puta. Ó, Lena Costa, ganhava 7 mil por mês. Espero que souber. Os caras escrevem que nem um tigre. Espero que souberam usar o salário. Agora dê oportunidade para quem precisa. Ah, realmente, o tiozinho vai falar, porra, caralho, já tô há 10 anos aqui mamando, já tô com a barriga cheia, deixa eu ir embora e empregar um jovem aí pra ganhar R$700. Vamos economizar esse dinheiro para a União. Porra nenhuma, né, mano? Os caras querem continuar. Se fosse o caso de que ele trabalhar, pegar uma vassourinha, tá entendendo? Não tem isso não, isso aí... Yeah. te dizer. Falando em continuar mamando, tem uma notícia que foi enviada por uma galera, e essa aqui eu já vi, que tem mais de 200 comentários no site aqui. Foi enviada pra gente pelo amigo José Valmir. Ele no Twitter é o Valmir2008, talvez seja o número dele de candidato a deputado federal. E ele que vai mudar esse... números, deputado federal? Não sei. Mas sempre quando eu vejo... entra no Twitter. Ano antigo, assim, me lembra o cara querendo que votem nele, tá ligado? Tipo, Easy Nobre, 1997. Mas, porra, a gente já tá em 2017. A notícia é a seguinte: mulher trai namorado por ele ter o pênis muito grande. E ela preferia pênis normal, entre aspas, em Manaus. Eu já ouvi muitas histórias que as mulheres de Manaus são muito fogosas. Talvez isso daí não seja tanto. E aí ela atrapalhava a giromba, o Kid Bengala aí atrapalhava ela. Facebook, Manaus. O Facebook, sendo local de lavação de roupa suja, trouxe um caso curioso para a população de Manaus. Uma publicação que viralizou no Facebook traz Pablo Pérez dizendo a seguinte frase: vou expor de novo, sim, para ver se ela para de mandar mensagem para mim. Facebook tirou a publicação por conta das denúncias e da... Cara, e da próxima eu vou expor a cara. Aí tem o print da conversa. Você tá tendo um pequeno derrame aí, Ivan? Tudo bem? Não, aqui tá mal escrito pra caralho. É uma notícia, mas não é uma notícia. É uma conversa de WhatsApp. Uma tia... Não, é porque o cara colou... Quando foram reproduzir a matéria, em vez de tirar um screenshot da postagem, eles colaram o corpo da mensagem. Cara, que horror, mas continua. Exato, tá ruim pra ler, caralho, me ajuda aí. Aí começa aqui, ó, é uma conversa no WhatsApp, tá, balãozinhos verde e branco, aí tem a... Eu vou ler o diálogo aqui, tentar ler de uma maneira compreensível. Tava querendo alguém normal, aparentemente é a menina falando. Tava querendo alguém normal. Não, é ele falando, essa é a mensagem dele. É porque ele que divulgou, porra. Tava querendo alguém normal para satisfazer suas vontades. E outra, tu tá em Florianópolis, vai curtir a vida aí e me deixa. O cara falou. Antes de mais nada, vamos aqui comentar que o cara bota a foto dele no background. Isso eu acho. Eu tenho medo, já falei isso no Twitter, talvez eu tenha até falado no MPB. Eu tenho medo de gente que bota a própria foto de fundo, mano. Seja de WhatsApp ou seja de wallpaper do celular. Isso é uma loucura, caralho. Você já se vê todo dia. Mano, se tem uma coisa que você vê todo dia, é a sua cara. A não ser que você mora no Pantanal, sei lá, numa caverna, mas você é tempo. Você vai olhar no espelho na hora que você vai escovar os dentes. Ah, tem uma poça d'água e ele se vê também. Então nem. Exato! Isso. Aí, vagabundo, um dia eu vi, mano, tava no trem, cara. Então eu falei, caralho, eu ia stalkeando o celular da menina. Mas sabe quando você tá assim, olhando pro ambiente, enfim, e aí a menina tava mexendo no celular, e ela, aquela galera louca que mexe, aí para de mexer e já mexe de novo, e entra no aplicativo, toda hora ela ficava alternando pra home dela, tipo você mexendo. Mas aí era a foto dela, mano. Aí o caralho, ficar de costas pra essa menina não, porque isso aí é coisa de gente louca, maluco. Se você é ouvinte, você usa sua própria foto do celular, tá, alguma coisa tá errada, sai daqui. Mantenha a distância, eu tenho medo de você. Se quer usar foto de casal, ainda beleza. É meio tigre. Mas o cara quer mostrar pra namorada, pro parceiro, enfim, que gosta. Mas, né, esse cara, como o Izzy falou, é mais bizarro ainda porque ele usa a própria foto de fundo do WhatsApp. Aí continua aqui. Não queria te deixar, porque de certa forma eu gostava de você, Pablo. Todas suas vezes, a Carol, a Thaís reclamavam disso. Pablo pirocuda. Elas tinham tudo, mas sempre isso aí que tu tem atrapalhava muito. Ela não fala o nome, mas ela tá falando da piroca. Aí, da eu piroca. Acho que esse cara tá inventando foda pra pagar de pirocuda, hein, mano. Vamos continuar. tá muito parecendo. Caralho, ó. Que problemão que eu tenho. Meu pau baixo no joelho. Eu, a mulher reclamando aqui, ó. Pois é. Eu tô achando que isso aí não é muito. Porque olha só, eu vou te dizer até porque que eu acho que é sua. Vou dar aqui, ó. Vou dar uma investigação aqui, ó. Se você perceber, a mensagem, ela tem os mesmos erros ortográficos que as mensagens dele. Repara que ele bota um espaço nas pontuações, você viu isso? Pode crer, depois ele não põe a palavra, a interrogação e o espaço, né? Ele põe a palavra, o espaço e a interrogação. Ele bota a palavra, espaço, interrogação, espaço. Ele, você acertou, velho. É, ó, pode crer ali, ó, tem uma vírgula com esse mesmo padrão. Olha aí, ó, CSI do MPV. É ele, mano, você matou a charada. Mas vamos continuar, vai que a notícia tem que render. Tem que ser que seja na Atena, tá ligado? A notícia é merda, mas a gente tem que fazer render. Aí tem a resposta, a suposta resposta dele agora. Que porra, Juliana, tu tá falando com elas? Tá, beleza, vamos fazer assim. O dia que tu parar de falar que meu pau é um problema e falar realmente a verdade, a gente se fala, beijos, vou procurar esse número. Aí ela mandou uma carinha e mandou, tu é uma criança. Aí vem a parte da notícia do site. Juliana, ex-namorada do Pablo, decidiu terminar o relacionamento por ter ficado machucada e traumatizada. Pablo não acreditou que esse seja o motivo real do término do relacionamento, mas também não negou. A jovem conta durante a conversa que esse é o único problema entre os dois. Juliana. Cara, mano, tanta gente querendo... Você tá botando aspas ao redor dessa Juliana aí? Porque eu tô falando que você é assim, coisa. Aí tem outra mensagem da suposta Juliana aqui, ó. Pablo, sempre gostei de você. Tu é grosso, mas é um homem maravilhoso. Grosso é foda. Mas é um homem maravilhoso. Mas terminei com você porque não dá, sabe? Teu pau é muito grande. É por isso que fui atrás de outro. Desculpa, é gostoso? É demais. Grande, grosso, maravilhoso. Mas entende uma coisa. Eu não sou nenhum animal para aguentar... Isso todos os dias. Além de pau grande, ele mexe todos os dias, ó. Pensa, que de bengala tá foda. Às vezes eu ficava... Cara, você vai dizer assim, ah, pô, você é um maravilhoso, o seu dinheiro, a sua ética, o seu... Você é um cara tão caro. Ela tá falando tantos elogios que, além dessa pista da situação bizarra, isso foi... Ele pegou o celular, emprestado do amigo. É, mandou, colocou o amigo dele, trocou por Juliana. Mas aí, só pra terminar aqui, ó, ela fala, ela, entre aspas, queria um pau o qual consiga fazer de tudo, pular, rebolar, meter forte, e não algo que faça um dia e fico quatro sem poder fazer nada direito. Só me desculpa. Aí ele respondeu, porra, Juliana, de novo isso? Aí tem aqui. Segundo a mulher, os dois tentaram fazer sexo mais uma vez, porém era muito para suportar. Os dois concluíram que nenhum remédio poderia ajudar na relação dos dois. Corta pela metade esse suposto pau grande aí. A internet ficou dividida entre as pessoas que queriam que o rapaz... Esse suposto pau grande. É isso aí. Aí é você que tá vendo. Os comentários dessa notícia, mano? Então, calma aí, ó. A internet ficou dividida entre pessoas que queriam que o rapaz postasse a foto do problema, entre aspas, enquanto outros estavam mais preocupados em pedir que Pablo parasse de passar vergonha. Que deve ser a galera que tava achando que era mentira, tá ligado? Porque isso aí... Mano, não fala. Tá passando vergonha, rapaz. Aí tem um monte de gente que caiu. Vou fazer aqui o CSI foda. Peraí. O nome dele, Pablo Pérez, né? Peraí. Facebook. Vamos achar aqui o Facebook dele. Mas deve ter vários, cara. É um nome comum pra caralho, né? Peraí. Sim. Que eu tô pensando no negócio aqui. Se fosse Pablo Escobar Pérez, aí seria só um. Peraí. Mas a foto, olha a foto aí, ó. Peraí. Se a gente botar Pablo Pérez com R, com S ou com Z? Com S, né? Então bota assim, Pablo Pérez Manaus. Deve. Peraí, ó. Peraí. Ó, caralho, ele tá engajado. Pablo Pérez. Mano, eu vou fazer a investigação, porque eu tô com a pulga atrás da orelha com esse negócio da... Quando você procura, já teve um maluco que mandou um comentário bom aqui, ó. Marcelo Araújo. E eu achando que só eu tinha esse problema. Ok, ó, achei a foto dele. Então vamos lá. Através da foto a gente já pode dar aqui o... Peraí. Cadê aqui, mano? Cadê o... Nossa, ó, a gente tem a foto, o nome e a cidade, mano. Não é possível que a gente não ache esse filho da puta. Safado. Mano, eu tô falando pra você que eu acho muito difícil. Ok, ó. Achei aqui a foto. Peraí, tem aqui. Ju. Caralho, mano. Qual é o que eu tô pensando aqui? Se a gente achar o perfil dele, a gente acha o perfil dela. E achando o perfil dela, a gente vê postagens dela e a gente... Caralho, vê se ela escreve assim ou não. Exatamente, porque eu tenho certeza que ela não escreve assim, mano. Aqui, ó. Igual Pablo ele, Pérez, né? Às vezes eles namoraram muito tempo e ela aprendeu a escrever errado igual ele. Mesmo assim, mano, eu acho que não. Peraí, ó, Pablo Pérez. Achei o filho da puta! Eita porra, link do post, se foda. Vamos denunciar. Achei o filho da puta. Tá na internet, é de Deus. Cara, ele tem uma tatuagem do South Park, mano. Que é isso? Caralho, ofendendo esse glorioso desenho. Mas às vezes foi lá que ele aprendeu a contar mentira. Olha lá, é, pois é, vamos lá aqui. Vamos ver o about. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver se acha que é a Juliana. Juliana. Ah, não vai ter que ele bloqueou ela, né? Porque ele tem dois perfis, peraí. Vamos aqui. No outro aqui, vamos lá. Cara, Pablo Pirocudo. Mano, esse cara, ele é apaixonado por ele mesmo, mano. Ele só tá posta mentindo, selfie. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele já é um cara ególatra. Então essa história. A sua teoria, ó, aqui, ó. Tá aqui o link dele, ó. Não sei se eu boto no MPB. Põe, tá. O cara acha pelo Google, a culpa não é nossa, mano. Ah, é verdade. Então tá aí, ele só tem selfies todas tiradas. É a mesma selfie com a cara, o rosto inclinado pro mesmo ângulo, sabe? Manda no Telegram. Ah, olha, já mandou. Já mandei. Você vem. Chefe, eu vou mandar pra ele. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Você vê nos amigos dele, mano. O cara tá caindo, matando, velho. Um monte depois de mina caiu no conto. Mas esse cara foi um gênio. Esse cara foi um fucking gênio! Caralho! Olha o perfil. Meu irmão, esse cara tá passando essa rola dele, sendo grande ou não. Em toda a região metropolitana, toda a zona franca de Manaus, ele já experimentou. Evandro, eu estou. Eu vou mandar aqui o link direto. Evandro, só vê aqui, ó. Aqui, ó. Ah, os amigos abriu aqui. Clica só ver. Amigo? Não tem amigo. Ah, sim, só mulher, é. Amigos quando você clica ali, cara. Só. Olha as minas! Tudo de Manaus, mano. Esse cara. Nossa, esse cara passou a rola em todas. Vamos deu certo. Aqui. Juliana. Tipo... Ainda usou a velha técnica da fotinha com o cachorro ali, ó. Não, ele fez. Caralho, a fotinha do cachorro é o nível 1. O que ele fez foi ele forjou uma conversa com a ex em que ela reclama do tamanho do pau dele. E aí isso atraiu todo um contingente de mulheres que estão procurando. Esse cara é um gênio. Mano, esse cara é o Elon Musk do Tinder. Esse cara é um gênio. Ele levou o Tinder a outro patamar. Não, esse cara, isso que é disruptivo. Mano, isso é a pegação disruptiva mais incrível. Mano, eu tô pasmo. Você só desse mês atrás, Izzy. Fala aí. Eu tô pasmo. Mano, que estratégia genial. Olha, caralho, que é isso, mano? Você tá de palhaçada com a minha cara, mano. Se o cara quisesse dar o trabalho, se o cara tiver... disposto a fazer esse papelão de postar conversa com a ex, e ainda mais uma parada tão particular assim, esse é o pequeno Sim. custo que ele teve que pagar pra passar. Não, esse daí tá todo isso. Esse daí não tá ligado. Você pensar que no Amazonas só tem Manaus, ele passou a rola em praticamente um estado inteiro, velho. Exatamente. Mas ele tava no foda-se, mano. Mas, cara, só isso aí porque a gente pegou notícia de um site e viu. Imagina. Outros lugares que também saiu, tá ligado? Eu vou te falar que esse cara é um gênio. E é foda porque, tipo assim, supondo que a história seja verdade, o cara tá, tipo, realmente assim, ó, me deixa, você já foi embora, fique na sua, e a mina vindo atrás. Você, mano, esse cara é um gênio. Eu tô aqui. Salve de pé. Palmas. De pé, batendo palma com os pés também. Pablo Pérez é um gênio. Vamos pra próxima. fica aí, sobre de mim. Eu mandei mensagem pra ele aí, te mandei no Telegram. Eu vi aqui. Sensacional. Última notícia enviada pelo amigo Frank Martins Zelindro, arroba o Frank Martins no Twitter, está diretamente do UOL. Tabloide: avião precisa ser evacuado após pum de passageiro causar mal-estar. A palavra pum é um negócio muito escroto. A palavra pum, ela nunca foi usada. Olha só, ela nunca foi usada, na verdade. Essa palavra foi inventada por dubladores, eu acho, pra poder falar no filme e não soar tão agressivo quanto peido, tá ligado? Sim, pra criança, certeza, né? Certeza, acho que mães, né, também devem falar pra criança, mano. Soltou um punzinho. Que bonitinho, soltou um punzinho. Aí vai ver uma puta Rio Tietê, que nem foi aí, ó. Um avião da American Airlines teve de ser evacuado depois que um passageiro soltou um pum a bordo, causando mal-estar a outros viajantes. O passageiro foi dado... Caralho, mano. Pensa que esse cara tinha comido, maluco. A informação foi dada por um porta-voz do aeroporto na Carolina do Norte. Aeroporto que eu não sei falar o nome, foda-se. O voo foi forçado a pousar na tarde do último dia 16 de agosto, depois que os passageiros começaram a sentir náuseas e dor de cabeça. Do aeroporto, caralho! Fala o nome do aeroporto aí. Como é que você acha que se pronuncia? Hallegan Durham, Carolina do Norte, Estados Unidos. Não é muito longe disso, não. Fala certo agora aí, você que tem o inglês brutal. Raleigh Durham. Ó, cara, é quase igual, realmente. Raleigh Durham. O bom é que o ouvinte que não sabe inglês se identifica comigo. Que eu sou leio, tá ligado? Em brasileiro. Preciso que você explique como uma pessoa pode soltar um gás do riso, que faz as outras pessoas passarem mal. Então, mano, os caras, pelo jeito... Porque assim, eu já peidei em avião, é impossível, você voa internacionalmente... Do que é composto? A atmosfera de um avião... Mano, do que é composto? Tem um pouquinho de metano, tem um pouquinho de enxofre, eu acho também, não sei. Pera aí, enxofre? Não, tô ficando louco. Caralho, enxofre, é um capeta. O cara come... É o capeta. A Dilma peida enxofre. Ai, caralho. Não, caralho, você vê que o subconsciente trabalha de maneiras estranhas, ó. Eu fui colocar... Do que é composto o peido? Aí eu coloquei do que é composto o peito no Google. Aí apareceu mamas. Olha lá. É metano, tem vários gostos. Vários gostos. Nossa, que horror. Caralho, ó, pensou no peito também. Pensou no peito. Ó, o odor, olha só. É sulfeto de hidrogênio, que é o gás sulfídrico. E enxofre. Ó, tem enxofre sim, ó, caralho. Meu demônio. É você tá olha aí, tem enxofre sim, pô. Olha lá, tem enxofre sim. De acordo com o jornal Charlotte Observer, o incidente foi considerado como sendo chamado médico pela autoridade. Mano, mas imagina. Caralho. Da outra vez eu contei aqui no MPB que eu peidei fazendo aula de Pilates. Esses dias eu soltei. É complicado, mano. É complicado, porque você tá assim, né? Não, mas se liga. Esses dias eu soltei um na academia cheiroso também. Não ao ponto de ninguém passar mal. Mas eu comecei a rir foda, mano. Porque a academia tava vazia. Aí eu tava lá. Caralho, fez um eco. Não, nem fez barulho, não. Foi só o cheiro mesmo, tá ligado? Aí eu falei, tá, porra, muito fedido. Aí eu saí de onde eu tava e fui pra outra ponta da academia, tá ligado? E fiquei rezando pra ninguém ir lá naquela mesma hora. Caralho, você tá ligado que peido, ele vem do latim? Não, não sabia. Isso significa é da palavra pedito. Deixa eu botar aqui. Pedito, latim. Peraí, pedito. De acordo com a Wikipédia aqui. Pedito. Mas significa o quê? Fedido? Não, significa peido em latim, aparentemente. Deixa eu ver aqui. Peditum, peraí. Peditum. É isso mesmo, peditum. Caralho. Peditum significa... a palavra peido vem do termo em latim peditum. Seu peidão. Seu peidão. American Life, continua. Quais são os outros dias pra peido? Deu punk e bufa, fala, bufa é maravilhoso. Bufa, bufa, soltou uma bufa. Bufa eu acho maravilhoso, mano. Mano, bufa, cara, minha mãe que fala, tá soltando bufa. Bufa, caralho. Um termo bom no inglês que não tem em português é o crop dusting. Sabe o que é? Sabe aqueles aviões que voam baixo, passando a... como é? Aquela parada que bota nas plantas os... como é o negócio? Herbicida? Uhum. Caralho, manja. É aquilo? Então, o crop dusting é quando você vai peidando e andando, por exemplo, num ambiente, entendeu? Esse é um termo bom também. Eu estou cagando e andando para essa situação. Mano, é muito foda. Tipo, você pensa num problema monstro, pau comendo, e o cara... Qual é a etimologia desse termo? Que não faz o maior sentido. Não sei, mas é maravilhoso você imaginar essa cena, tá ligado? A pessoa está cagando e andando pra... Os caras da bosta, tá ligado? Os caras da bosta estão cagando e andando pro dinheiro do governo, se foda. Mas, mano... Cara, agora eu vou ficar com uma parada na bufa na cabeça, tá ligado? Terminando aqui a notícia. A American Airlines, no entanto, negou que a flatulência de um passageiro tenha sido motivo de emergência. Segundo a companhia aérea, um odor estranho na cabine foi detectado. Ih, cara, será que era da tripulação? E uma equipe foi chamada para verificar problemas técnicos na aeronave. A gente nunca vai saber. É que é foda, mano. Exato, mas assim, não, esse, e vai a American Airlines falar, aí, Isinobre peidou e fez os caras ir pro hospital, hein? Tá ligado? Imagina a merda que ele ia dar pra empresa. Caralho, como é que eles saberiam? Vão pegar como é que se diz? Vão pegar o DNA do... Não, mas não vou, mano. Se eu tô no voo e o cara peida, a esse ponto de nego passar mal, você vai saber quem foi. Pelo menos a direção mais ou menos ali de onde saiu, tá ligado? Aí vai um se acusando até chegar no, de quem foi a origem do flato, da flatulência. Aí, mas a empresa, ela não pode expor esse ponto. Ela não pode expor um usuário, um cliente pra fuder a vida do cara, né, mano? Aí ela falou que não, deu um problema aí, deu um cheiro ruim, mas já resolvemos. Segue, vai falar de outra coisa, cara. Porque principalmente empresa aérea, lembra a treta que deu lá quando expulsaram o cara do avião, porra. A indenização milionária que esses caras não pagam, tá? Será então... que se tivesse espancado o cara pra ele ter peidado a ponto de... Esse cara se borrou, né? Mano, como é que eu ganho peito? A ponto de que tem que abandonar. Vamos sucatear esse avião, mano. Interditaram toda a ponte aérea dessa daqui que conecta essa cidade com a próxima pra fazer a quarentena, sabe? Mano, eu já soltei uns cabulosos. Uma época eu tava tomando albumina, que é um suplemento que tem proteína e tal, só que ele é toda a base de ovo. A albumina, mano, é uma proteína, né? A albumina. Sim, é uma proteína, né? É uma proteína, mas era a albumina como se fosse isolada, tá ligado? Malandro, eita, se você, porra, que for pra academia já tomou a albumina, maluco, você tá ligado que é um... dá um gás no cheiro dos peidos. Inclusive, esse que eu soltei na academia esses dias foi porque eu tava tomando a albumina. É como se fosse uma clara de ovo em pó, tá ligado? Imagina que você conseguiu fazer... Mano, é foda. Sai turbinado. Evandro, se você gostou desse podcast, tem mais episódios exatamente como esse no hbdia.com. Todo domingo o Poço do Topo é o último episódio que a gente lançou. E se o cara gostar do projeto, Evandro, o que ele pode fazer pra ajudar a dar continuidade nisso aqui? O cara pode entrar no padrim.com/ ou melhor podcast do Brasil e doar dinheirinhos pra gente, qualquer valor. Ele participa do grupo, ele faz parte da bagunça e ele ajuda a manter. Cara, teve um ouvinte, deixa eu só pegar o nome dele aqui rapidão, que ele fez a gloriosa ação de fazer doação pra gente através de Bitcoin, veja você. Achei foda. Não deu muito, não. Deu 0,00 qualquer coisa. Mas como o Bitcoin tá valendo uma fortuna, foi uma grana boa, tá ligado? Arthur Cabral. Abraço, Arthur Cabral. Eu vou te depositar sua parte depois que cair na minha conta aqui. Mas, mano, se você tem Bitcoin sobrando, que a gente sempre fala do 20 milionário que ganhou na Mega Sena. Se você tem, sei lá, qualquer 50 Bitcoin dando bobeira e você não sabe o que fazer, manda pra gente umas 10 pra cada um que você tá uma ajudada boa. Porra, pra caralho. Pra gente ver se a gente consegue parar e ficar jogando bosta uns 3 dias, pelo menos. Nossa, ajuda demais. Então é isso. Teve outro ouvinte também que pagou lá pelo próprio padrinho um valor que ele pra ser anual e tal. Então, cara, não é o que a gente sempre fala. Brincadeiras à parte, qualquer valor mesmo. Se você der R$1 por mês, se você acha que vale, já ajuda para caralho. Então, exatamente, contamos com a sua ajudinha e tamo aí firme e forte. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Ademarques, quem fez um bom cotô, que bom. Ademarques, Ademarques fez um bom cotô, que bom. Ademarques, quem fez um bom cotô.